Aeroporto Charles de Gaulle, Paris, França, Brasil, com o JJ8721. Só tá faltando um, só tá faltando um. Tô chegando, atrasado, mas estou chegando. Venta aí que eu tô chegando. Embarque de Rio, Vietnã. Fui o último passageiro a embarcar no avião. E o piloto já estava alertando a tripulação. Estão todos presentes, preparar pra decolagem. Eu já fui pra minha poltrona pra poder seguir viagem. Conheço os procedimentos e fui logo apertando o cinto. Já fui anunciado que a janta é peixe com vinho. Para o desinformado, o piloto já deu a planta. Passaremos por Compostela, Madrid, toda a Espanha, por cima de Portugal. Seguimos tormentando, teremos turbulência por cima do oceano. Estamos a uns pés acima, com as mãos atadas. Pois é, tô vendo um filme, não quero saber de nada. Mais de 10 horas de voo, chega a cansar o corpo. Menos 41, temperatura exterior. Abre janela, nem pensar, ainda bem que não dá. Tem gente tentando abrir pra poder se refrescar. A janta já tá passando, isso é notícia boa. E o piloto anunciando lá embaixo, fica de boa. Será que ele tá de zoa ou será que fala sério? Cheio de sacanagem do alto-falante estéreo. Espero que seja verdade pra bater com o que fiz daqui. Eu posso ver um castelo que eu rio mesmo. A fonte Vasco da Gama lembra a Rio de Kit 25 Golden Gate. Vejo até um tapete de bar, até um clube viajando no meu sonho. E sonhando na viagem, me considerando pronto. Me considerando pronto, como se estivesse no alto do morro do encontro. Para o avião, acho que só está faltando um voo. JJ8721, vamos aproveitar, céu aberto e tudo azul. JJ8721, a voz do banco chuchu fala para os outros. JJ8721, não tô nem aí, então problema algum. JJ8721, vivendo um filme que não me lembro agora. O assobio de alguém montando Oscar, trilha sonora, tipo banco empenado. Me lembro de alguns flashes com piloto de operador. O abusado no balé, as cenas eram reais, terceira dimensão. Misturando um brinquedinho no parque de diversão. Tá montando outra fantasma, que é mentira, que é verdade. Matando que tem asma e homem que é covarde. Tem gente que grita, tem gente que chora, tem gente que reza. Tem gente que desmaia na portão igual novela. Mas é um filme de tensão e aqui não tem dublê. Perguntei ao ator principal, tá chorando por quê? O que tu quer saber? Eu vou te responder. Não temos pra onde correr e o que tu vai fazer? Vou ligar ao F igual faço quando eu chegar de caos. Pego na potência, motor, fica bem leve. Leve é o meu sono, sonhozinho é pesado. Às vezes tenho pesadelo que me sinto acordado. Acordo, olho pra tele, não tem filme de terror. Comemore quando vi, escrito Salvador. Salvo pelo piloto que deu, se não defenda. Brasil, Nordeste, Salvador, Bahia. Que viagem demorada, ponte que partiu. JJ8721, França, Brasil. Para o avião partir, só está faltando um.